940, vento 1, 10 graus, 139, livre decolagem da 10. Livre da colagem, da 101, 940. Nove quatro zero, decolado aos 46, chame agora o controle em 1-19, decimal 8, bom voo. 198, boa, Uno, 940. Controle Salvador, boa tarde, Uno 940, cruzamir 500 na Dial. Uno 940, boa tarde, contato radar, suba para o nível 360, foi Dial da presente. Uno 940. Para o 360, PROD da Elda presente, gol Uno 940. Salvador, Leque, Leque Bravo, solicita. Prossiga. Solicita se preciso, quanto preciso, a proa de Ouvéus ou Belo Horizonte. Aguarde, Juliette, Juliette Bravo. Muito obrigado. Bruno 273, Centro Recife no 251, no 3325. Recife, 251, no 3325, ou... 2, 3, 3. 1940, Centro Recife, 1235-1, 1-3325 é secundária. 1251 é primária, 1-3325 é secundária. 1251 ou 1-3325, obrigado. Boa noite, bom 940. Boa. 76, boa tarde, adição ali, identificação, autorizada a chegada à margem, adição nível 110. Pronto para a cópia? Prossiga. Autorizado, Galeão, nível 380, Viper Zulu 10, saída da Euleda Bridge. Decola da 10, curva à direita, controle 1958, aciona 5044, coteja. Frequência de controle? 1958. 380 para o Galeão, decolando da 10, saída da Euleda Bridge, Upper do 10, 5044 no transponder, 198 no controle, 3297. Protejamento correto, chama para P, pushback acionamento. Reporta posicionamento, 3197. Thank you. 7000 autorizada final ILS. Autorizada final ILS, voo 1 a 7, 7 a 0. Net, net, bravo. Então agora 5 milhas do leste de Salvador, serviço radar encerrado, chame Nelson 201. Solo 3197, puxa acionamento no 3. Autorização para o táxi. Reporta táxi 3197. 776, boa noite. Tráfego avistado. Cheque trem livre pouso no zero. Vento 1, 10 graus, 03 nós. O ajuste no zero, 12. Livre pouso no zero, boa na 776. Salvador, boa noite. Eu sou de 851. Informação de Zulu, destino para 1-2. A bordo. 3:40, alterna Campinas. Uno 35 a bordo, altímetro 1012, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera torre 18.95, bom voo. Índia Alfa, ponto de espera da 10, 18.95, 3.197, bom voo. Salvador, boa noite, eu sou 851, informação do Disney Fantasma 160. Estava voando Squawk Island, via de Bolfa Arrival, Disney 4006, 1012. 1012, Bolfa Arrival, Disney 4006, Squawk 851. 4000 feet. 5000 feet, copy, so this is 51. Na 776, no solo aos 16, livre à direita e a cuja pista livre. Sobre a pista livre, liderando a direita, voo na 776. Oi, 3197, boa noite, ali mantém cabeceira 10, aguarde pista livre. Eu vou poder ficar 30 segundos parado na posição lá? Afirmativo, está autorizado a ficar 30 segundos, reporte quando pronto, a pedido de contra livre. Eu vou alinhar e vou manter, eu aviso o senhorita quando estiver mais pronto. Gente. Salvador, boa noite, gol 1-7, livrou. Boa noite, com 776, táxi via Alfa, repartente da Juliette. Alfa, reportaria, você já desceu no site aqui. Qual a falha que eu consegui, indicada? Indicada de 2, 2, 1, 5. Sim. Três, dois, três, um, nove, sete, tá pronto, terceira 1, 0. 3197, livre decolagem da 1-0, vento 1-0-0 graus, 0-2-9. Do have a consistent to fly direct to Duna? That's fine. Fly direct to Duna position, descent 2000 feet, clear to final and left approach, report 7. Copy, descending 2000 position, 2000 feet, report established and left approach, 851. Boa noite, contato radar, voo 380, direto Leda. Sobe o 380, direto Leda, tá 3197. Ataque via Juliette, portão número 4. Via Juliette para o 4, gol na 7-6. Papa Romeo Eco Alfa Oscar, doutor radar para o sequenciamento, mantenha presente proa, limite ao localizador. Mantenha presente proa, limitado pelo localizador, e sendo para 3.000 Eco Alfa Oscar. Eco Alpha Oscar, desça para 2 mil pés, para o localizador, direita 050. It's 51 to localize the course on left heading 140. 140 by the left, first, 51. It's 51 left 140. By the left 140. First, 851. Let Charlie Zulu proceda. Let Charlie Zulu, acende código transponder 0274, confirme seu POV. Está em condições visuais, reporte de viagem descida, o Charlie Zulu. It's 51, call tower 118-995. Alright, 95, hello. 3197, chame Recife, 251. 351-3197. 0. 851, continue approach, report the Altamark landing gear down the lock, QNH 1012. 1012 is now just Altamark, gear down and lock, source 851. Passa completa aproximação em Duna, chame Torre, 1-1-8-9-5. Duna, chama 2-2-9-5, obrigado, boa noite. 5-1, I have inside, checking the gear, clear to land runway 10, wind 100 degrees, 1-2 knots. Clear to land, get down and lock the source 851. Boa noite, Eco Alfa Oscar, está no localizador completamente igual. Papa Romeu, Eco Alfa Oscar, o vento 1900 graus, 03 nós, confirme tensões, pouso 1097. 1097. Gente, aposte para no marcador externo para cancelamento das regras e prosseguir para 1097. Voltará, Eco Alfa Oscar. Autorizado a chegada mais, desça para 3 mil pés, que legal no 0 ou no 2. Consegue na chegada, mas à frente será autorizado. Prossiga. gente aguarde cópia. Estacionamento, chame pronto para cópia. Cancelamento e prosseguir base pela direita do 197, vai Bobo. É com Alfa Oscar, plano instrumento cancelado aos 29, processo agora visual, curva esquerda, reposta na final do 197. É, confirme para estacionamento. Seria o pátio da EBTA. Tá bom, então reposta na final da 197, o Eco Alfa Oscar. Alfa Oscar. Five one, the ground at 29. Contact ground 121-9. 129. Aerosol 8-5-1. Bravo, 4-8, Aerosol 8-5-1 with you. Boa noite, taxi via Alpha Juliet, gate 1-1. Alpha Juliet 1-1, Aerosol 8-5-1, for you. Negão no 0-2. Juliette, é autorizado ao Porto Seguro, nível 080, via Golf 677. Decola da 17, curva direita, saída Coral. Controle 119.8, aciona 0260, coteja. 17, é composto. Correto, altímetro no 012 para o táxi, chama a torre 118.95, bom voo. Eco Alfa Oscar no solo aos 32, livre à direita ou estacionar a frequência livre. Obrigada, boa noite. Tango Juliette Serra, boa noite, é pro táxi. Gente, Tango Juliette Serra, o ajuste na 012, reporte na taxiway Oscar para ingresso na 107. 884, voo para o Serra Vitor 366, desço para 2500 pés, posso estar final do procedimento. Julia de Serra, é, o vento 100 graus, 13 nós, tem livre decolagem da 17. Titango, Julia de Serra. Romeu Tango Juliette Serra, decolado aos 37, chame agora o controle em 1, 19, 8, bom voo. 19, 8, muito obrigado, bom serviço. Controle Salvador, muito boa noite, Papá Romeu Tango Juliette Serra. Tango Juliette Serra, contato radar, sinal 080, direto coral. Direto canal 080, Tango Juliette Serra. fechado, Gol 1884. 84, torre 1895. 1895, Gol 1884. Torre Salvador, Gol 1884, final de 10 filhos, está 1-0. Gol 1884, boa noite. Reporte no externo, baixado travado, ajuste no 0 ou no 2. Tráfego já, Alexandre. No 0 ou no 2, 1884. Juliette, Charlie, Zulu, foi pro da rotatória, repasse quando diz ao campo. Gol 1884, cheque trem, livre pouso 1-0, vento 1-0 graus, 1-3 nós. Livre pouso na 1-0, baixou e travou, gol 1884. Pátio 5, decola da 17. Já do Porto Seguro, 1-8-0, via Golf 677, saída da Euleda e Ilhéus. Decola da 17, curva direita, controle 1-9-8, aciona 5-0-6-2, coteja. Correto, informa pessoas a bordo. 9 a bordo, altímetro 1-0 no 2, para acionamento de torre 1-8, decimal 9-5, bom voo. Eco, Alfa, Oscar, boa noite, Antara Táxi. Vai para tomar a torre.